1869, decolado 02, chame controle 1208, bom voo. 208, obrigado pela sua agilidade e tenha uma boa Páscoa. 1869. Igualmente, boa Páscoa. Boa noite, voo 1869, perfil da Arbo 1, se possível, Arbo da presença. Voo 1869, contato radar, decolagem. Voo para nível 360, autorizada para o de Elefa. 360, eleva na flota, apresentou, boa noite, pessoal, obrigado. Coenha remeteu 04, curva esquerda, perna do vento, aguarde para girar a base. Esquerda, perna do vento, aguarde para girar a base, 08. Autorizado pouso pista 10, vento no 30 graus, 06 dúzia de nós, QNH no 012. Autorizado pouso pista 10 e 12, rumba 30. Rumba 30, informação de tráfego P3 da Força Aérea 1 no 1500 pés, perna do vento 10. Informação de tráfego Eco 1110, final a pista 10. Olimpo 08, CIE, está visual. Quando lançou Rio no 8, decimal 95, altímetro no 0, 12. Bom, boa noite. Partiu, partiu, Pontera, 102, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Salvador, 3897. Ponto 10, visual, contrato. 3897, tente, mantenha ponto de espera. 208, complete o 360, prossiga perna do vento 10, aguardando instruções para girar a base. Continua 360, base de conta. Girar na perna do vento, aguardando para girar a base 08. Boa noite, Vitória. 360 aprovado. Eu resolvo 44. Roda 10, curva à direita, saída. Sambo 1, Terra Alfa, November Vitor Oscar 1, Sambo 1, após Leta, após direto Tóquilo, Delta Oscar, Quilo, Lima Uniforme, Tóquilo. Aciona 5573, controle 120, decimal 8. Cruzado 360, Vitória, decola da 10, curva de direita, Sambo 1, Lida, depois direto Tóquilo, via Apertulu 44, Antônio 5573, controle 108. Mais do ano, mais baixo, 5, portão 02, chame de pronto, puxa o back, seu nome. Limpa 08, autorizado girar base no 0, aguarde autorização de qualquer remetida. Autorizado de lavagem, aguardando autorização para remetido 08. Guarulhos aprovado 360, via Pesulu 10, até Taubaté, Sambo Bravo Eco, após conforme. Cola da 10, curva direita, saída. Sambo 1, Serra Alfa, 90, repito, Oscar 1, Sambo 1, após Leda e após Motiva. Aciona 5572, controle 120, decimal 8. Taubaté, Sambo Bravo Eco, em pós conforme. Baixa na 259, portão 7, chame pronto, pushback, seu nome. A identificação dessa via é MED1 no Guaraniza 050. Na 3897, após a passagem do P3 na curta final, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Botango Oscar Golf Uniforme, Renato Radar, 61 milhas oeste do VR em Salvador. Vou ir para a posição Amã para completar a chegada Amã, reporte para a descida. 08, locou a remeteu às 12, curva esquerda, perna do vento, no 1500 pés, aguarde para girar base. Esquerda, perna do vento, no 1500, guarda para girar base, 08, informa que será pouso final. Tenente Olimpo 08, próximo pouso final. ...897, autorizado a decolar, pista no zero, vento no 30 graus, 059. Né, 6201, mantenha a ponta de espera. Mantenha a ponta de espera, será 6201, boa noite. Boa noite. ...3897, decolar 214, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Tá, pronto para girar base, 08. Olimpo 08, autorizado... Pouso final, pista 10, vento 140 graus, 04 nós, QNH 10, 12. Autorizado, pouso final na pista 10, marcha travada, limpo 08. Direita, linha de alfa, até o ponto de espera fixo no zero, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, 12, bom voo. A linha mantém 910, bem, estacionário 6201. No solo zona 7, táxi à direita via Alfa, mantém posição na Delta para o cruzamento. Goiânia 6201, não autorizado decolar pista no zero, vento no 30 graus, 06 dúzia de nós. Mesmo decolar, está iniciando 6201. Salvador, boa noite, azul 4206.0.0. Autorizado ILS, XRP, soma 0, informe o corpo estabilizado. Né, 6201, no decolador 19, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, seria também, 6201. Salvador, muito boa noite, Ocean Air 6201, na São Bruno, São Bruno. Ocean Air 6201, com som para a decolagem, suba via para São Bruno para nível 360. Via São Bruno para 360, alguma possibilidade seria de voar direto Leda? Autorizado para o direito, Ocean Air 6201. Direto Leda, 6201. Alfa da ponte espera pista no zero, torre 118, decimal 95, altímetro no zero, 12, então bom voo e boa noite. 12, que alfa da ponte espera dar 10, torre 295, obrigado, uma boa noite. Olimpo 08, mantenha a posição. Salvador, boa noite, voo 45, próxima ponte espera do Rosário. Boa noite, voo no 645, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Ali manter, cabeceira no zero, voo no 645. Olimpo 08, autorizado o cruzamento da 1028 até o pátio militar. Frequência livre a estacionar, boa noite. Azul 4206, decolada 21, chame controle 120, décima 8, bom voo. 208, uma boa noite, azul 4206. Salvador, muito boa noite. Azul 4206. Azul 4206, contato radar de colagem, suba via Seda Puca para nível 350 mesmo. Puca 350, 4206. Uniforme, desça para 3.000 pés, que é HL 0012. Voo no 645, autorizado decolar, pista no zero, vento no 30 graus, 06 dúzia de nós. Iniciando a decolagem, capacete no zero, voo no 645. 9, time. Muito bom, voo. 208, boa noite. Salvador, boa noite, voo no 645, não venceu da ação, voou no cruzando 1500 pés. Uno 645, contato radar na decolagem, suba via saída São Vuno para nível 360. Via São Vuno para 360, Uno 645. Voo 966, chame a torre em frequência 118 decimal 95. 295. Imatiu. 295, voo. Acho que o uniforme desça para 2000 pés, que negar 9012, autorizado ILS, que sai pistão 90, informe quanto estabilizado. Salvador, boa noite, voo 1966, RLS, Dona 0, para trás. 1966, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 30 graus, 0612 de nós. Autorizado, pouso, pistão 0, voo 1966. 1966, QNH 10, no 2. 612. RM6201, chame Recife, frequência 128 decimal 35, ao termo 25 decimal 1. 2235251, muito boa noite, Chanel, 6201. 2406, chame Recife, frequência 126 decimal 85, ao termo 25 decimal 45. Recife, 1-2-5-2-5-4-5, bom, bom, né? Bom, no 645, sub mantenha nível 320. 320 restrito, bom, no 645. 66, no solo 28, direita, chame o solo 121, 19. 129, obrigado. Tiasca Golf Uniforme, chame torre frequência 198, decimal 95. Papatango, Oscar Golf Uniforme, Torre de Salvador. Oscar Golf Uniforme, pouso autorizado, pista 1-0, vento no 3, 0 graus, 0-5 nós, QNH 1-0, 1-2. Pouso 5-0, Oscar Golf Uniforme. 5, altímetro 1-0, 1-2. Bom, boa noite. Oceano 6259, aguarde. Azul 2712, ciente, não tem um ponto de espera. zero, prossiga. Oceano 6259, autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinho, mantém na 10, 6259. 90, eu tenho, só falta duas coordenações para a cópia do seu plano, rumba 30, baixo. Oscar Golf Uniforme, no solo 34, táxi à direita, chama o solo 121, décima 9. Forma até o 43 autorizado de Alfa e Kilo, sem localizador. Oceano 6259, autorizado a decolar, pista no zero, vento no 40 graus, 072. 6259, livre decolagem de do 2712, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhe e mantenha no zero, 2712. Taxi da 6283, está com 202 a bordo, 4 horas de caminhão. Três, aprovado o táxi via Fátio Índia, ponto esperada 10, torre 18, decimal 95, altímetro 012, tem um bom boa noite. 10, 12, Índia, ponto esperada 2, Rumba 30 na disputa cópia. 30 aprovado, Natal, Serra Brava, Nova Betango, nível de voo 090, via Whisky 33. Decola da 10, curva esquerda, saída Conde, aciona 5575, controle 120, decimal 8. Zero, ter informação de pessoas a bordo de autonomia. Copiado, rumba 30, já está pronto para acionamento. Diz nós. Livre decolagem do casco 2718. Salvador, tá 3283, vamos para a frente. Tá 3283, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhe e mantém pista no zero, tá 3283. Azul 27-1-2, decolado 39, chame controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, obrigado, bom serviço, Azul 27-1-2. Salvador Departure, Azul 2712. Azul 2712, get the contact on the path, frequency set level 170 via Conde Departure. Climbing flight level 170, Conde Departure, Azul 2712. Sandrez 283, autorizado a decolar, pista no zero, vento no 30 graus, 062 de nós. Iniciou, 3283. Acima identificação, desça a via, chegada por médio 1 para nível 050. Via Arbo 1 para 300, 323. 0307, hotel, mantém a posição, chama a torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, 12, bom voo. Rumba 30, confirme intenções, decolada presente ou solicita alinhar a pista no zero, não atrapalha reportar. Decolada presente, Rumba 30. Rumba 30, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 30 graus, 06 dúzia de nós, está presente. Homem, ingressa Lima, vai de Quebec, na Quebec, mantém a posição, chama 2089 para o cruzamento, boa noite. Condutor quente, rumba 30, vento no 30 graus, 0612 de novo. Oceano 6259, chame Recife, frequência 128.35, alterno 25.1. Correto? Negativo, afirmaria 128.35. 128.35. Tá autorizado o cruzamento da 17 até a base. Zero decolado 46, chama o controle 120, decimal 8, Monroe. 208, 130. Controle Salvador, 130. Rumba 30, contato radar decolagem, suba via saída Conde para nível de voo 090. Saída Conde 090, rumba 30. Rumba 3290, desce para 2000 pés, Senegal 902 e LS XK autorizado, são estabilizados. Chame Recife, frequência 122.8, alterna 120.0. 228.260, 4.3283, Azul 2712. Fly direct to Alfa Romeo 363. Chama 3290 Ciente, chama a frequência 198, decimal 95. 1895. Afirmativo, 1895. Salvador, boa noite, soltar 3290. Tá 3290, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, vento 1110 graus, 089, cheque trem. Travou, livre posição 3290, não nos dá. Azul 2712, read and service terminated 55 miles northeast of Salvador, VOA. Climber maintain flight level 170, contact Sierra Caju, frequency 120.3. 3290 no solo 58, libere direita, chame controle solo em 121 decimal 9. Direita, solo 2939. Boa noite, Tec de Alfa, após Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, portão. Zulu 21, decola da pista 1-0 após a decolagem, curva à direita, saída Arbor 1, após Elefa, após direto Nitibu, November, India, Tango, Bravo, Oscar, Nitibu, onde após intercepta o Zulu 21, aciona 5022, controle 120, decimal 8. Direita, saída Arbor 1, transição Elefa. Após Elefa, direto Opilor. Posta para Lima, Oscar Romeu Opilor. Após direto Conquista. Aciona transponder 5006. Controle Salvador 120, decimal 8.